Ficheiro 43, página 352. O que eu desejava no momento era paz, tranquilidade e uma privacidade total, onde pudesse tremer como um coelho. O que eu tinha era um jantar com um duque, que podia ser um jacobita ou um agente inglês, um conde que podia ser um envenenador e uma vítima de estupro escondida no andar de cima. As minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia fechar o cordão de onde pendia o cristal. Jamie colocou-se atrás de mim e, com um rápido movimento de polegar, encaixou o fecho com um estalido. — Não estás nervoso? — perguntei-lhe. Abriu um largo sorriso para mim no espelho e colocou as mãos sobre o estômago. — Sim, estou. Mas os nervos atacam-me a barriga, não as mãos. — Tens por aí algum remédio para as dores de barriga? — Tenho ali. Abanei a mão na direção da caixa de remédios sobre a mesa, deixada ali depois de medicar Mary. A garrafinha verde, toma uma colher de sopa. Ignorando a colher, ele virou o frasco e bebeu vários goles. Baixou o vidro e espreitou para o líquido lá dentro. Credo, que gosto horrível! Estás pronta, Sassenach? Os convidados vão chegar dentro de poucos instantes. Mary estava escondida, por enquanto, num quarto de hóspedes no segundo andar. Examinei-a com cuidado, para ver se tinha ainda alguns outros ferimentos, que pareciam limitados a contusões e ao choque. Depois, administrei-lhe uma dose tão grande de xarope de papoila quanto me pareceu viável. Alex Randall resistira a todas as tentativas de Jamie, que o queria enviar para casa. Em vez disso, ficou a tomar conta de Mary, com instruções rígidas para me mandar chamar assim que ela acordasse. Como é que aquele idiota apareceu lá? Perguntei, escarafunchando uma gaveta à procura de uma caixa de talco. Eu fiz-lhe essa pergunta, respondeu Jamie. Parece que o pobre tolo está apaixonado pela Mary Hawkins. Segue-a por toda a parte na cidade, abatido como uma flor murcha, porque sabe que ela deverá casar-se com o Marigny. Deixei cair a caixa de talco. E ele está apaixonado por ela? Disse num chiado, abanando a nuvem de partículas esvoaçantes. É o que ele diz. Não vejo qualquer razão para duvidar, disse Jamie, batendo vivamente no peito do meu vestido para retirar talco derramado. Era de se imaginar. À confusão de emoções contrastantes que me assolavam, eu agora acrescentava compaixão por Alex Randall. Obviamente, ele não teria falado com Mary, achando que a devoção de um empobrecido secretário nada era comparada à riqueza e posição de um casamento com a casa Gascogne. E agora, o que deveria ele sentir, vendo-a submetida a um ataque brutal, praticamente debaixo do seu nariz? Por que diabo é que ele não se declarou? Ela teria fugido com ele na mesma hora. Porque o pálido coadjuvante inglês, é claro, devia ser o objeto espiritual da muda devoção de Mary. Randall é um cavalheiro, respondeu Jamie, entregando-me uma pena e um pote de rouge. Queres tu dizer que é um palerma? Disse eu impiedosamente. Jamie torceu o lábio. Bem, talvez, concordou. Também é pobre. Não tem renda para sustentar uma esposa, no caso de a família dela a expulsar, o que certamente fariam se ela fugisse com ele. E a saúde dele é fraca. Seria difícil encontrar outro emprego, porque o Duque provavelmente o demitiria sem uma carta de referência. É possível que um dos empregados a descubra, disse eu, retornando a uma preocupação anterior, a fim de desviar o pensamento dessa última manifestação de tragédia. Não, não, não encontrarão. Todos estarão ocupados a servir o jantar e pela manhã ela já deverá ter-se recuperado o suficiente para voltar para a casa do tio. Mandei um recado, acrescentou ele, dizendo-lhe que ela ia passar a noite com uma amiga, já que era muito tarde. Não queria que saíssem à sua procura. Sim, mas Sassenach. As suas mãos nos meus ombros fizeram-me parar e ele olhou para cima do meu ombro para me fitar nos olhos no espelho. Não podemos deixar que ela seja vista por ninguém, até ser capaz de falar e agir normalmente. Se ficarem a saber o que lhe aconteceu, a sua reputação estará completamente arruinada. A sua reputação? Ela não tem culpa por ter sido estuprada. A minha voz tremia ligeiramente e ele apertou as mãos nos meus braços. Não é correto, Sassenach, mas é assim que é. Se souberem que ela já não é virgem, nenhum homem a aceitará. Ela cairá em desgraça e viverá como uma solteirona até ao fim dos seus dias. A mão dele segurou-me no ombro, deixou-o e retornou para ajudar a recolocar um gancho no meu cabelo precariamente preso. É tudo o que podemos fazer por ela, Claire, disse ele. Evitar que a façam sofrer mais. Curá-la da melhor forma que pudermos e encontrar os porcos desgraçados que fizeram isso. Virou-se e tateou na minha caixa de joias à procura do alfinete para o seu lenço de seda. Santo Deus, acrescentou suavemente, falando para o forro de veludo verde, achas que eu não sei o que isso é para ela ou para ele? Coloquei-lhe a mão sobre os dedos, que remexiam na caixa, e apertei-os. Ele apertou os meus também. Depois ergueu-me a mão e beijou-a rapidamente. Meu Deus, Sassenach, os teus dedos estão frios como a neve. Virou-me e olhou ansiosamente para o meu rosto. Sentes-te bem? O que quer que tenha visto no meu rosto, fê-lo murmurar. Meu Deus! Outra vez. Cair de joelhos e puxar-me contra a frente de folhos da sua camisa. Abandonei a pertença coragem e agarrei-me a ele, enterrando o rosto no calor engomado de seu peito. Meu Deus, Jamie, tive tanto medo. Tenho medo. Ah, meu Deus, queria que fizesses amor comigo agora. O seu peito vibrou sob o meu rosto com uma gargalhada, mas ele abraçou-me com mais força. Achas que ajudaria? Sim. De facto, eu achava que não me sentiria a salvo outra vez enquanto não estivesse na segurança da nossa cama, com o silêncio protetor da casa à nossa volta. Queria sentir a força e o calor de Jamie envolvendo-me e dentro de mim, reforçando a minha coragem com a alegria da nossa união, apagando o horror de me sentir impotente e quase estuprada, com a certeza da posse mútua. Ele segurou-me o rosto entre as mãos e beijou-me. Por um instante, o medo do futuro e o terror da noite esvaíram-se. De seguida, afastou-se e sorriu. Pude perceber a preocupação dele gravada nas linhas do seu rosto, mas nada havia nos seus olhos, além de um minúsculo reflexo do meu rosto. Fica prometido então, disse ele suavemente. Chegámos ao segundo prato sem incidentes. E eu começava a relaxar um pouco, embora a minha mão ainda tivesse a tendência de tremer acima do consomé. Que fascinante, disse eu em resposta a uma história do jovem Monsieur Duvernay, que na verdade eu não ouvira, por os meus ouvidos estarem sintonizados em qualquer barulho suspeito lá em cima. Fale mais sobre isso. Os meus olhos encontraram-se com os de Magnus quando ele servia o Conde de Saint-Germain sentado à minha frente e eu fiz-lhe um sinal de congratulações da melhor maneira que pude, com um bocado de peixe na boca. Bem treinado para sorrir em público, ele fez uma respeitosa e quase imperceptível inclinação com a cabeça e continuou com o serviço. A minha mão dirigiu-se ao cristal, ao meu pescoço, e toquei-o ostensivamente, enquanto o conde, sem nenhum sinal de perturbação nas feições sombrias, atacava a truta com amêndoas. Jamie e o Duvernay, mais velho, mantinham uma conversa particular na outra ponta da mesa, ignorando a comida, enquanto Jamie rabiscava números com a mão esquerda num pedaço de papel, com um pedaço de giz. Xadrez ou negócios? Perguntava-me. Como convidado de honra, o duque sentava-se no meio da mesa, apreciar aos primeiros pratos com o prazer de um gourmand inato. E agora mantinha uma conversa animada com Madame d'Arbanville, à sua direita, sendo o duque, obviamente, o mais proeminente inglês em Paris à época. Jamie achava que valia a pena cultivar um relacionamento com ele, na esperança de descobrir qualquer boato que pudesse levar ao emissário da mensagem musical a Carlos Stuart. A minha atenção, no entanto, vagava invariavelmente do Duque para o cavalheiro sentado à sua frente, Silas Hawkins. Achei que poderia morrer ali mesmo e evitar quaisquer outros problemas quando o Duque atravessou a porta, gesticulando informalmente por cima do ombro e dizendo: Senhora Fraser, conhece certamente este cavalheiro, o Sr. Hawkins, não é verdade? Os olhos azuis, pequenos e alegres do Duque depararam-se com os meus, com uma expressão de ingênua confiança de que os seus caprichos seriam acomodados. Não tive escolha senão sorrir e acenar com a cabeça, assentindo, e dizer a Magnus que colocasse mais um lugar à mesa. Jamie, avistando o Sr. Hawkins ao atravessar a porta da sala de estar, deu a impressão de que estava a precisar de outra dose de remédio para o estômago, mas recobrou-se o suficiente para estender a mão ao Sr. Hawkins e encetar uma conversa sobre a qualidade das hospedarias na estrada para Calais. Lancei um olhar para o relógio sobre a consola da lareira. Quanto tempo até todos eles terem ido embora? Contei mentalmente o número de pratos já servidos e os que faltavam. Estávamos quase na hora sobremesa. Depois viria a salada e os queijos, conhaque e café, porto para os homens, licores para as damas. Uma ou duas horas de estimulante conversa. Não demasiado estimulante, senhor, por favor. Ou não sairiam dali senão de madrugada. Agora falavam da ameaça de bandos na rua. Abandonei o peixe e peguei num pãozinho. E ouvi dizer que alguns desses bandos de vagabundos não são compostos de gentalha, como seria de esperar, mas de jovens de nobreza. O general d'Arbanville inflou os lábios perante a monstruosidade da ideia. Fazem isso para se divertir, uma brincadeira. Como se roubar cidadãos honestos e ultrajar as senhoras não passasse de uma briga de galos. Que extraordinário! Exclamou o Duque, com a indiferença de um homem que nunca ia a lugar nenhum sem uma escolta considerável. A bandeja de petiscos pairava junto ao seu queixo e ele raspou meia dúzia para o prato. Jamie olhou para mim e ergueu-se da mesa. Se me dão licença, madame, monsieur, disse com uma mesura, tenho um porto especial que eu gostaria que Sua Excelência experimentasse. Vou buscá-lo à adega. Deve ser o Bel Rouge, disse Jules de la Tour, lambendo os lábios na expectativa. Aguarda-o um verdadeiro deleite, Excelência. Nunca provei um vinho igual em nenhum outro lugar. Ah, é? Bem, logo provará, Monsieur le Prince, interrompeu o Conde Saint-Germain. Algo ainda melhor. Certamente não há nada melhor do que Bel Rouge, exclamou o general d'Arbanville. Ah, sim, declarou o conde com um ar presunçoso. Descobri um novo porto, feito e engarrafado na Ilha de Gostos, ao largo da costa de Portugal. Uma cor exuberante como a dos rubis e um sabor que faz o Bel Rouge parecer água colorida. Tenho um contrato para entrega da safra inteira em agosto. De verdade, Monsieur le Comte. Silas Hawkins ergueu as sobrancelhas espessas e grisalhas em direção à nossa ponta da mesa. Então o senhor encontrou um novo sócio para investimentos? Eu havia entendido que os seus próprios recursos estavam esgotados, podemos dizer assim, após a triste destruição do Patagónia. Pegou num acepipe de queijo da travessa e lançou-o delicadamente na boca. Os músculos dos maxilares do conde avolumaram-se e uma frieza repentina abateu-se sobre a nossa extremidade da mesa. Pelo olhar de esguelha do Sr. Hawkins para mim e o leve sorriso que pairava furtivamente na sua boca ocupada em mastigar, era claro que ele sabia tudo sobre o meu papel na destruição do desafortunado Patagónia. A minha mão procurou novamente o cristal ao meu pescoço, mas o conde não olhou para mim. Um rubor violento erguera-se do seu lenço de seda e rendas ao pescoço. e olhou fixamente para o Sr. Hawkins, com evidente antipatia. Jamie tinha razão. Não era um homem que soubesse esconder as emoções. Felizmente, monsieur, disse ele, dominando a sua ira com esforço evidente, realmente encontrei um sócio disposto a investir nesse empreendimento. Um compatriota, na realidade, do nosso amável anfitrião. Abanou a cabeça, ironicamente em direção à porta, onde Jamie acabara de surgir, seguido de Magnus, trazendo uma bela garrafa de Porto Belle Rouge. Hawkins parou de mastigar por um instante, a boca repulsivamente aberta com interesse. Um escocês? Quem? Não pensei que houvesse nenhum escocês no ramo dos vinhos em Paris, além da casa Fraser. Um brilho inconfundível de satisfação iluminou os olhos do conde quando olhou do Sr. Hawkins para Jamie. Suponho que seja discutível se o investidor em questão poderia ser considerado escocês no momento. Entretanto, ele é um compatriota do Sr. de Brochtoirar. O seu nome é Carlos Stuart. Essa notícia causou todo o impacto que o conde esperava. Silas Hawkins empertigou-se na cadeira com uma exclamação que o fez engasgar-se com os restos de comida na boca. Jamie, que estivera prestes a falar, fechou a boca e sentou-se, olhando para o conde pensativamente. Jules de La Tour começou a aspergir exclamações e perdigotos e os dois d'Arbanville emitiram gritos de surpresa. Até o duque tirou os olhos do prato e pestanejou para o conde com interesse. De verdade? Inquiriu. Para mim, os Stuart eram pobres como ratos de igreja. Tenho a certeza de que ele não os está a enganar? Não tenho intenção alguma de lançar calúnias ou levantar suspeitas. Jules de La Tour deu a sua contribuição. Mas é sabido na corte que os Stuart não possuem dinheiro algum. É verdade que vários seguidores jacobitas têm procurado fundos ultimamente, mas sem sorte, pelo que ouvi. É verdade. O jovem Duvernay intrometeu-se na conversa, inclinando-se para a frente com interesse. O próprio Carlos Stuart teve uma conversa particular com dois banqueiros das minhas relações, mas ninguém está disposto a adiantar-lhe qualquer soma avultada nas suas atuais circunstâncias. Lancei um olhar rápido a Jamie, que respondeu com um sinal quase imperceptível da cabeça. Aquelas eram boas notícias. Mas o que dizer da história do conde sobre o investimento? É verdade, disse ele belicosamente. Sua Alteza conseguiu um empréstimo de 15 mil livres de um banco italiano e colocou toda a quantia à minha disposição, para ser usada na contratação de um navio e na compra de toda a produção engarrafada dos vinhedos de Gostos. Tenho a carta assinada aqui mesmo. Deu umas palmadinhas no peito com satisfação. Depois recostou-se na cadeira e olhou triunfalmente em redor da mesa, parando em Jamie. Bem, milord, disse com um gesto, indicando a garrafa de vinho sobre a toalha branca em frente a Jamie. Vai permitir-nos provar o famoso vinho? Assim é claro, murmurou Jamie. Estendeu a mão mecanicamente para o primeiro copo. Louise, que permanecera a comer em silêncio durante quase todo o jantar, notou o desconforto de Jamie. Sendo uma boa amiga, virou-se para mim no óbvio esforço de mudar o rumo da conversa para um tema neutro. É uma bela pedra essa que tem ao pescoço, ma chère, disse, indicando o cristal. Onde a conseguiu? Ah, esta, disse eu. Bem, na verdade, fui interrompida por um grito lancinante. Toda a conversa parou e os seus frágeis ecos ressoaram nos cristais do candelabro acima. Mon Dieu, disse o conde Saint-Germain no silêncio da sala. O que? O grito repetiu-se uma e outra vez. O barulho derramou-se pela larga escadaria e invadiu o vestíbulo. Os convidados, abandonando a mesa de jantar, como um bando de codornizes levantando voo, também invadiram o vestíbulo. A tempo de ver Mary Hawkins, trajando apenas o que restara da sua combinação rasgada, surgir no alto das escadas. Ficou lá parada, como se quisesse dar o máximo efeito à cena. A boca arreganhada, as mãos espalmadas sobre o peito, onde o tecido rasgado exibia com absoluta clareza as contusões deixadas pelas mãos que agarraram os seus seios e braços. As pupilas reduziram-se-lhe a cabeças de alfinetes à luz dos candelabros. Os olhos pareciam poças vazias, onde se refletia o terror. Ela olhava para baixo, mas obviamente não via nem as escadas nem a multidão boquiaberta de espectadores. Não! Gritou ela. Não! Solte-me, por favor! Eu imploro! Não me magoou! Cega pelo remédio como estava, aparentemente pressentiu algum movimento atrás de si, porque virou-se e começou a agitar os braços freneticamente, as mãos em forma de garras, atacando a figura de Alex Randall, que tentava inutilmente segurá-la para acalmá-la. Infelizmente, vistas de baixo, as suas tentativas mais pareciam as de um rejeitado disposto a continuar o ataque. Nom de Dieu! Explodiu o general d'Arbanville. Arracai! Larguei imediatamente. O velho soldado deu um salto em direção à escada com uma agilidade que desmentia a sua idade. A mão instintivamente levada à espada, a qual felizmente deixara junto à porta ao chegar. Atirei-me e às minhas volumosas saias apressadamente à frente do conde e do jovem Duvernay, que mostrava sinais de seguir o general no resgate. Mas nada pude fazer quanto ao tio de Mary, Silas Hawkins. Com os olhos a saltar-lhe da cabeça, o comerciante de vinhos ficou paralisado. Perplexo, por um instante, depois baixou a cabeça e arremeteu para a frente como um touro, forçando a passagem pelo meio dos espectadores. Olhei desesperada ao redor à procura de Jamie. Localizei-o à margem do grupo. Os nossos olhos encontraram-se e eu ergui as sobrancelhas numa pergunta silenciosa. De qualquer modo, nada do que eu dissesse poderia ser ouvido acima da algazarra no vestíbulo, pontuada pelos gritos histéricos de Mary no andar de cima. Jamie encolheu os ombros para mim, depois olhou à sua volta. Vi os olhos dele focarem-se por um instante numa mesa de três pernas junto à parede, apoiando um vaso alto de crisântemos. Ele olhou para cima, medindo a distância, fechou os olhos rapidamente como se encomendasse a alma a Deus e moveu-se com decisão. Pulou do chão para a mesa, agarrou o corrimão do balaústre e saltou por cima dele, aterrando na escada, alguns degraus à frente do general. Foi uma façanha tão acrobática que uma ou duas senhoras arquejaram, gritinhos de admiração mesclados de exclamações de horror. As exclamações avolumaram-se quando Jamie galgou os degraus remanescentes, interpôs-se entre Mary e Alex e, segurando o último pelos ombros, mirou e aplicou-lhe um soco em cheio no maxilar. Alex, que estivera olhando fixamente para o seu empregador abaixo, boquiaberto de estupefação, dobrou-se devagar nos joelhos e desmoronou no montículo no chão, os olhos ainda arregalados, mas repentinamente vazios e perplexos, como os de Mary.